prezados irmãos e prezadas irmãs, o nosso desejo, como de hábito, é rogarmos ao amigo Jesus, o amigo de todas as horas, o amigo de todos os momentos, que Ele nos abençoe e que Ele nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Antes de darmos início ao tema proposto para esta manhã, eu me recordo de um diálogo que tivemos com o Espírito Amigo, onde nós fizemos uma indagação e o Espírito nos respondeu: nós vamos lhe dar a resposta desde que você, em determinadas oportunidades, diga isto ao público. Se você disser que vai fazer isto, nós respondemos ao que você perguntou. E eu disse: é claro que sim. Nem que o senhor tivesse pedido, eu adoro uma fofoca espiritual, já iria contar de qualquer maneira. Eu perguntei ao Espírito uma curiosidade que talvez todos nós tenhamos, nós espíritas. Existem muitos espíritas sofrendo no umbral? E o Espírito respondeu-me: não. Não existem muitos espíritas sofrendo no umbral. Por uma razão muito simples. Deste outro lado da vida, existem sofrimentos bem piores do que habitar as regiões umbralinas. A resposta me assustou e muito. Porque nós espíritas não temos medo propriamente de morrer. Porque nós sabemos que a morte não existe. Mas o nosso receio é: para onde é será que a gente vai? Aliás, é uma postura que eu não concordo muito. Quando eu encontro pessoas que dizem assim: eu quero desencarnar, porque eu quero ir para a colônia Nosso Lar, eu quero ir para tal colônia. Eu não quero. Quero viver no mínimo mais uns 80, 90 anos. Porque eu fico imaginando que a vida espiritual deve ser muito chata. Não há uma obra que você pegue que esteja escrito assim: os guias se reuniram para comer um gostoso churrasco. Nada. É só caldinho daqui, sopinha dali, caldinho de lá. Você pega o Nosso Lar, está lá escrito: eles se reuniram para tomar um gostoso caldo de pétala de rosa. Que coisa horrorosa. Não tem um bife acebolado, um churrasquinho. E pior de tudo, não tem Coca-Cola. Quem é que aguenta uma vida dessa? Então eu prefiro ficar aqui, comer bastante carne e tentar salvar a encarnação. É claro que é o mais importante de tudo. E o Espírito, então, de uma maneira muito séria, disse: não, não há muitos espíritas sofrendo no umbral. E evidentemente eu indaguei: mas por que não? Ele disse muito simples: quando o espírita desencarna, e isso evidentemente não ocorre apenas com o espírita, naturalmente, mas estamos falando do espírita. Quando o espírita desencarna e ele se dá conta que desencarnou, quando ele se recupera da passagem da morte e ele começa a constatar, ele começa a perceber o tempo que ele perdeu, quando ele começa a observar os dias de palestra que ele não compareceu, os passes que ele não aplicou, os trabalhos sociais que ele não colaborou, a mediunidade que ele não quis desenvolver, quando ele dialoga com o seu anjo da guarda e é informado da sua tarefa na terra e que ele não realizou nem um terço daquilo que estava programado para a sua reencarnação, quando ele percebe que a encarnação terminou e que ele deixou de fazer tantas coisas, ele entra num processo de culpa, de remorso. Ele é tomado por um desespero tão grande de perceber que, apesar de todo o conhecimento, ele deixou passar a maioria das oportunidades que, não raras vezes, ele necessita ser hospitalizado e não sai tão cedo do hospital. Essa constatação do tempo perdido é um dos maiores sofrimentos, especialmente para o espírita. Daí, que bom que estamos aqui. Que bom que não perdemos esta palestra de domingo. Que bom que decidimos levantar de manhã, vencer a preguiça que insistia para que ficássemos na cama. Estar aqui hoje não é perder o tempo, mas é ganhar o tempo. Um tempo que, como diz o livro, nós já não temos tanto assim, como nós imaginamos. Outro dia, eu ganhei um livro de presente. Não era um livro espírita, era um livro de autoajuda. Como não era um livro espírita, eu não me interessei muito em ler o livro. Ele ficou sobre a mesa do meu quarto por alguns dias. Eu estava no final de semana fazendo uma arrumação no quarto e peguei o livro para colocá-lo na estante. E quando eu peguei o livro, por acaso, eu abri no prefácio do livro. Era um livro escrito por um brasileiro. E no prefácio o escritor dizia assim: a razão pela qual eu escrevi este livro, o motivo que me levou a escrever este livro. Eu me interessei pelo título, achei interessante e decidi ler o prefácio do livro. E no prefácio do livro, o escritor dizia assim: eu estava no final de semana numa chácara, eu, a minha família e alguns amigos, nós estávamos fazendo um churrasco. Eu estava na cozinha assando a carne, quando de repente a minha filha de 4 anos adentrou a cozinha. Ela estava eufórica, os olhos brilhavam, o sorriso ia de orelha a orelha e ela gritava: papai, papai, venha ver, papai, venha ver o pássaro que eu encontrei. Venha ver o passarinho que está em cima do muro. Venha ver, papai. E já virou-se e saiu correndo. Eu terminei de assar a carne que eu estava assando. Retirei o avental que eu estava usando. Fui até a pia, lavei as mãos. E fui em direção à porta para atender o pedido de minha filha. Gastei mais ou menos 30 segundos. Mas quando eu ia saindo à porta, a minha filha já adentrava, agora triste, os olhos não brilhavam mais, ela estava cabisbaixa, ela me olhou nos olhos e disse: ah, papai, agora o passarinho já voou. E eu jamais vou esquecer os olhos de minha filha, a decepção que ela teve comigo, porque eu me demorei e não fui atender o seu pedido imediatamente. Tendo como base este depoimento e fazendo uma comparação simbólica, poderíamos dizer que nós, muitas vezes, espiritualmente falando, nos encontramos na situação deste pai. O pássaro ou os pássaros da oportunidade estão batendo asas, estão voando, e nós estamos nos demorando demais nas questões de ordem material. Gastamos muito tempo preocupados com aquilo que não mereceria tanta preocupação. E quando nos damos conta, o pássaro já voou. O pássaro da oportunidade bateu asas. E nós perdemos mais uma oportunidade. Infelizmente, a vida não nos oferece replay. Se você não for na apresentação de dança da sua filha hoje, você nunca mais poderá experimentar aquele momento de alegria da sua filha. Mesmo que alguém filme, mesmo que você assista depois, a emoção que ela vai sentir ao subir no palco, a sua alegria, a sua ansiedade, ela só vai viver aquele momento, aquele instante. E se você perder, a vida não lhe dará outra oportunidade. É preciso que nós, especialmente nós espíritas, analisemos com muito carinho a possibilidade do pássaro estar voando e nós estamos perdendo as oportunidades. Um amigo outro dia me disse assim, num desabafo sincero, num desabafo corajoso, ele disse, Aguinaldo, eu envelheci e agora percebo que grande parte das oportunidades que eu tive na vida, eu acabei perdendo. Eu fui pai muito cedo, mas eu só descobri que era pai quando a minha filha de 13 anos chegou para mim e disse que estava grávida. E quando eu fui dar um abraço no meu filho adolescente, e ele me disse, ô cara, olha o mico, e já não quis mais me abraçar. Eu sempre amei muito o meu pai, mas eu só descobri que ele era um homem extraordinário quando ele já havia morrido, e eu já não podia mais dizer isso a ele. Eu me casei muito cedo, mas só descobri que amava a minha mulher 20 anos depois do casamento, quando ela já havia se apaixonado por outro homem. E quando observamos, nós vamos percebendo que isso também vai acontecendo conosco. Mas o grande problema é que nós não temos mais tanto tempo assim. É preciso que estejamos atentos para as oportunidades que nos são dadas. Ainda outro dia, numa reunião com o espírito de Dr. Klaus, que faz as cirurgias espirituais da nossa casa, ele olhou para o grupo e disse assim, olha, vocês espíritas, prestem atenção, porque se vocês perderem esta oportunidade, vocês não terão outra. E eu pensei, meu Deus, isso não deve ser mentor não, deve ser obsessor. Ué, porque como assim não vai ter outra? Nós estamos cansados de aprender que o espírito tem o tanto de encarnação que for necessário para ele atingir a perfeição. Nós sabemos que não há um limite de encarnações, como assim a última oportunidade? Não tem sentido. E aí o espírito explicou, aí eu entendi. Ele disse, olha, Jesus está implantando o reino de Deus na Terra, o orbe terrestre, em mais ou menos 70 a 100 anos, estará adentrando definitivamente a sua condição de mundo de regeneração. Apesar dos homens, e os homens querendo ou não, o planeta Terra estará evoluindo. Se você, disse o Espírito, na condição de cristão e de espírita, não quiser colaborar com Cristo na construção deste mundo, é um direito seu. Só que você não terá outra oportunidade, porque a vida vai passar. E se você não quer agora, muito menos vai querer na velhice. E quando talvez você queira na velhice, você já não vai ter mais tanta saúde assim. E antes de desencarnar, você vai perder uns 15 anos, que é o momento que você descobriu o que quer, mas já não pode mais. Você desencarna e vai ficar um pouquinho hospitalizado, é provado, isso acontece com muita gente. Coisa pouca, uns 10 anos. Já foi para 25 anos. Depois disso, você recuperando-se, você vai programar uma nova encarnação. Vai ver o que você fez de errado na outra, onde você errou, onde você tropeçou, e vai, evidentemente, montar, esquematizar uma nova encarnação. Isso não é do dia para a noite. Você vai levar aí mais uns 10 anos. Já foi para 35. Aí você vai ter que procurar um espírito que queira ser seu pai, um espírito que queira ser a sua mãe. Porque hoje também não está fácil reencarnar. Nos países pobres, as dificuldades financeiras limitam a quantidade de filhos. Nos países ricos, não se pode ter muitos filhos. E até esse processo acontecer, você vai demorar mais uns 10 anos. Já foi para 45. Quando você reencarnar, o período da infância e a entrada da adolescência, até mais ou menos os 20 anos, nós não nos vinculamos muito às questões de ordem espiritual. Porque a infância, a adolescência estamos estudando, querendo ter uma profissão. Então, os 20 primeiros anos da nossa vida, nós quase que nos dedicamos totalmente às questões de ordem material. Vai mais 20 anos, 45 com 20, 65 anos. Daqui 65 anos, Jesus não precisa mais de você. O planeta Terra já está transformado e você perdeu a sua oportunidade. Ou seja, você perdeu o bonde. É óbvio que Jesus vai usar você para outra tarefa, sem dúvida. Mas para essa tarefa de colaborar com Cristo na construção de um mundo melhor, para essa tarefa, Jesus já não precisa mais de você. Ora, se nós não temos tempo, se o tempo se torna escasso, nós precisamos começar a ficar atentos. O que é que nós estamos fazendo do nosso tempo? Os Espíritos dizem, por exemplo, que uma das coisas principais neste momento é que nós aprendamos a entender que o momento de ser feliz é hoje e agora. Normalmente, temos uma mania de transferir a nossa felicidade para a vida espiritual. Eu vou sofrer para ser feliz depois. Eu vou aguentar, porque quando eu morrer, vai ser pior. Se você tem uma vida miserável aqui, a sua vida depois de morto vai continuar miserável. Porque morte não é transformação. Morte é continuidade. Há pessoas que têm tanto medo de ir para um umbral, têm medo à toa. Porque elas transformam os seus lares num umbral tão grande. É tanto palavrão, é tanta briga, é tanta discussão, que quando desencarnar, nem vai sentir a diferença. Porque só vai trocar de umbral, mas continua o umbral do mesmo jeito. É preciso, então, dentro dessa temática, não há mais tempo, entender que nós não podemos transferir a nossa felicidade. O momento de ser feliz é hoje. O momento de ser feliz é agora. Mas como nós queremos ser felizes se normalmente não temos qualidade de vida? Outro dia uma senhora me disse assim, quando nós terminamos uma palestra: "Seu Aguinaldo, eu queria um conselho do senhor." "O que que foi?" "Ah, seu Aguinaldo, eu apanho todo dia do meu marido. Mas ele me bate todo dia. O que que o senhor acha que eu devo fazer?" É difícil, né? Quem apanha é ela, é complicado. E eu fiz uma pergunta óbvia. Eu perguntei assim: "A senhora ama o seu marido?" Ela disse: "Não. No começo até que amava, mas agora não amo mais, não." "A senhora acha que o seu marido, se a senhora o auxiliar, der conselho, ficar perto dele, ele vai modificar?" "De jeito nenhum, seu Guilherme, já fiz de tudo. Aquilo lá vai morrer daquele jeito." Eu digo: "Ora, nós somos favoráveis à família, mas numa situação desta, a senhora sofrendo agressão física, talvez seja melhor que a senhora se separe e vá viver sozinha com outra pessoa, para não passar por essa situação." "Ah, seu Aguinaldo, sabe que eu já pensei nisso, mas desisti." Eu disse: "Mas por quê?" "Veja, seu Aguinaldo, eu aprendi no Espiritismo." Isso ela não aprendeu no Espiritismo, não. Ela aprendeu com espíritas frustrados que dizem isso, mas não é o Espiritismo. "Que a gente tem que aguentar. Que se a gente não aguentar o marido, na outra a gente vai voltar e vai casar com o mesmo. Agora o senhor veja." Eu já estou casada e estou apanhando há 40 anos. Se Deus ajudar, ele morre logo, ele não aguenta mais 10. Se eu separar agora, eu vou tomar prejuízo, seu Aguinaldo. Porque o senhor veja, eu separo agora, eu não cumpri meu karma. Na outra, o que vai acontecer? Eu volto, caso com ele, tem que estar mais 50 anos junto. Então eu decidi assim: eu vou aguentar mais 10, Deus ajuda, ele morre, estou salva. Olha que raciocínio mais pobre. Isso é um raciocínio mais miserável. Como é que nós vamos ser felizes com uma visão deturpada dessa? Também a nossa visão é deturpada. Outro dia a pessoa me perguntou assim: "Aguinaldo, por que que às vezes, não é sempre, mas por que que às vezes a gente vê as igrejas tão lotadas e às vezes os grupos espíritas não tem tanto a gente assim?" Eu disse: "Olha, na maioria das vezes é culpa nossa mesmo, que não sabemos receber a pessoa que chega no centro. Porque às vezes a pessoa está passando na calçada e o pastor lá de dentro da igreja diz assim: 'Jesus te ama'. A pessoa já parou, já se interessou. Ela nem entrou na igreja, já está sabendo que Jesus ama ela. E ela entra, e ali ela é tratada como irmã. Não interessa se é para pegar o dízimo ou não, isso não é problema nosso, é problema do pastor. Não é isso que está em questão. Mas há um tratamento de irmão. Às vezes a pessoa chega no centro, ai, eu estou mal, não estou passando bem. A pessoa olha, isso é karma. O espírito aqui do meu lado está me dizendo que na outra encarnação você matou 58. Nessa você vai sofrer. E muito, hein? Olha, e tem mais, você tem mediunidade. Se não desenvolver, os cabelos vão cair, os dentes vão amarelar. Mas olha que visão mais desastrada da vida. Quem é que vai querer uma doutrina dessa? Que é só tragédia? Evidente que isso tudo possa até ser verdade. Natural que nós trazemos das vidas anteriores uma carga muito grande. Mas nós estamos aqui não é para pagar dívida apenas. Nós estamos aqui para tentar ser felizes. Nós estamos aqui para encontrar essa felicidade. Eu me lembro da história de um homem que ele estava caminhando por uma estrada e de repente ele escorregou no barranco. Ele ficou segurando na raiz de uma árvore, com uma mão só, desesperado. E quando ele se esforçava para tentar subir, ele olhou para cima, um urso feroz, pronto para devorá-lo. Ele olhou para baixo, duas onças, famintas, esperando para devorá-lo. E nessa situação, ele olhou para o lado e viu um morango vermelho, suculento. Ele se esforçou, ficou numa mão só, esticou a outra, pegou o morango e comeu o morango. Uma delícia. E aí você vai perguntar, mas escuta, e o urso e as onças? Dane-se o urso, dane-se as onças. Na vida, nós sempre teremos os ursos dos problemas a nos espreitar para nos devorar. Nós sempre teremos as onças da ingratidão, do sofrimento, da dor, como o morango. Ou seja, seja feliz, coma um morango a si mesmo, viva o seu momento presente. Eu me lembro de uma vez, numa entrevista, perguntaram ao Dalai Lama o que mais lhe surpreendia na humanidade. E o Dalai Lama respondeu assim, o que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem, que perde a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. O que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem, que vive tão ansioso com o futuro, que não vive o presente. E também não vive o futuro, porque quando o futuro chegar, não é mais futuro, é presente. E ele está interessado no futuro. O que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem, que vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. E isso é não ter qualidade de vida. Como essa senhora, eu vou aguentar meu marido, porque é menos prejuízo. Isso é não ter qualidade de vida. Outro dia, já faz um tempinho, eu assisti um jogo de futebol. Me desculpe, esse exemplo pode até ferir alguns corações, mas eu sou obrigado a citá-lo, porque está no tema. Eu assisti o jogo ao qual o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. Vou até tomar uma água, já está subindo. E a nossa qualidade de vida é tão pobre, é tão miserável, que as pessoas, os torcedores, nada contra futebol, mas eles choravam, desesperados, as lágrimas banhavam o rosto. E eu fiquei pensando, meu Deus, o dia que nós tivermos uma fé em Deus, do tamanho que a gente tem do nosso time de futebol, o mundo está salvo. Porque é uma fé, mas também as mulheres não ficam atrás, não, viu? Porque outro dia eu vi uma senhora... Ela disse que tinha ficado sem dormir, fato verídico. E o tonto resolveu perguntar por quê. Sabe o que ela estava preocupada? Se a Donatella ia sair bem na novela. Eu acho que quem vai trair a Flora é o Dodge. O que vocês acham? É o Silveirinho, eu acho que não é não, ele é muito amigo dela. Bom... Voltando à palestra, então a nossa qualidade de vida, nada contra futebol, contra novela, nós podemos assistir, ver o que quisermos, mas eu digo assim, as prioridades da nossa vida é que tem que pesar. O que que realmente vale a pena se nós não temos mais tanto tempo assim? Se a encarnação está passando, será que vale a pena tanta mágoa? Será que vale a pena conservar uma inimizade, às vezes por anos, décadas a fio? Será que vale a pena ficar mal-humorado? Será que vale a pena aquela discussão? A gente precisa começar a parar para pensar nisso. E ser feliz é uma urgência da nossa encarnação. E alguém vai dizer assim, ah, Aguinaldo, mas na prática não é bem assim não, porque a vida é muito difícil, é uma questão de ponto de vista. Eu me lembro da história de um médico, que ele chegou para o seu paciente e disse assim, olha, eu tenho duas notícias para dar ao senhor, uma muito ruim, a outra muito boa. Qual o senhor quer primeiro? Ele disse, ah, o senhor me dê a ruim. Bom, a ruim é que o senhor está com mal de Alzheimer. Ele disse, nossa, doutor, que coisa horrorosa, que coisa horrível, meu Deus, e qual é a boa? Bom, a boa é que daqui 20 minutos o senhor já esqueceu o que eu falei para o senhor. É uma questão de ponto de vista. Se nós não temos mais tempo, além de ser feliz agora, nós também precisamos urgentemente acender, simbolicamente falando, é claro, acender a luz da renovação no porão escuro das nossas existências. Eu me lembro de uma história bem singela de um homem que morava num porão e ele era muito infeliz porque o porão era escuro e ele trabalhou muito, contratou um eletricista e conseguiu colocar uma lâmpada. Quando ele colocou a lâmpada, ele disse assim, agora eu vou ser feliz e agora eu vou dormir sossegado. E quando ele acendeu a luz, ele perdeu o sono. Porque a hora que a luz clareou o porão, ele percebeu o quanto sujeira, teia de aranha, barata, inseto que havia no porão. O problema não era propriamente a escuridão. A escuridão apenas não deixava ele ver a sujeira que havia no porão escuro onde ele morava. Como nós. Exatamente como nós. Existe uma escuridão dentro de nós que se nós não acendermos a luz da renovação, nós nunca vamos conseguir enxergar. Mas para isto é preciso coragem. Uma coragem que às vezes nós não temos. Porque a maioria de nós sofremos de uma síndrome, de uma doença muito grave, chamada síndrome de Gabriela. Tem alguém aqui que tem essa doença? Erga a mão, por favor. Ninguém tem essa doença aqui? Ah, eu duvido. É, tem gente que já descobriu qual que é a doença. É essa doença mesmo. O compositor baiano que desencarnou esses tempos agora, Dorival Caymmi, ele tinha uma canção que dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela, e vai morrer assim. Porque o sujeito é assim, ele nasceu assim, ele vive assim, e vai morrer daquele jeito, porque não quer modificar-se. Porque a mudança interior, ela é dolorosa. Às vezes as pessoas me questionam, Aguinaldo, por que fazer reforma íntima é tão difícil? Ora, porque é doloroso. É óbvio que é doloroso. Se você tem uma casa velha e você vai reformar a casa, quando os pedreiros começam a trabalhar, fica melhor ou fica pior? Fica pior, para depois ficar melhor. Assim é reforma íntima. Quando você começa a mexer aqui dentro, você acende a luz da renovação, você vê parede rachada, parede trincada, telhado quebrado. Tem casa que tem que derrubar tudo e fazer de novo. E esse processo, a hora que você começa a mexer aqui dentro, é um processo doloroso, é um processo difícil. É um processo difícil porque mexe com emoções, mexe com sentimentos que nós às vezes não queremos mexer. É por isso que no livro Não Há Mais Tempo, o Dr. Klaus ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim, olha, trabalho social é importante em qualquer núcleo espírita, mas vocês espíritas precisam tomar cuidado, porque tem muito espírita se escondendo atrás das suas obras sociais. Olha como é interessante isso. Porque como nós temos dificuldade em fazer reforma íntima, a gente monta uma creche para 200 crianças. É como se a gente dissesse assim a Deus: ó Deus, eu não sou grande coisa e não quero mudar, mas estou cuidando de 200 crianças, vê se o senhor anota aí, hein? É assim. Às vezes, por essa dificuldade, nós nos escondemos atrás dos nossos cargos, atrás das nossas condições de médios que somos. Então ele nos chama a atenção para essa realidade. Eu terminei uma palestra outro dia num centro, e a dirigente, ela me disse assim: não, vou contar outra primeiro, porque também tem umas dirigentes, um dos dirigentes, que eu vou te contar uma coisa. Como não há mais tempo, está no livro também. A palestra hoje é em cima do livro. Nós precisamos, nos grupos espíritas, valorizar mais o ser humano e menos os estatutos e as disciplinas, que sabemos que é importante, mas às vezes esquecemos o ser humano, que é mais importante do que a disciplina. Eu cheguei numa casa espírita outro dia, em São Paulo. Quando nós viajamos para São Paulo, no meu caso, nós vamos com o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Mas também vamos com o objetivo de divulgar o livro espírita, para fazer a venda de livros, porque toda a renda é para a nossa instituição. E como nós ficamos lá 6, 7, às vezes 10 dias, além de divulgar a doutrina através da palestra, nós também vamos com o objetivo, como é longe, mais de 500 quilômetros, de estar divulgando o livro espírita. Eu havia feito um seminário de manhã, das 9 ao meio-dia, na Zona Leste, fui para a Zona Sul e fiz outro seminário das 2 às 5:30, e depois fui para outra região, que eu não me lembro o nome, para fazer uma palestra. Quando eu cheguei lá, eu já estava mais desencarnado do que encarnado, porque eu já não enxergava mais, quase 7 horas falando sem parar. Eu gosto de falar, mas tudo tem um limite. E nós chegamos no centro, a amiga que vai comigo, ela leva os livros, os DVDs, coloca lá, para a gente estar vinculando. E eu cheguei no centro, um centro relativamente grande, bastante gente. Eu entrei no centro, a dirigente disse assim: olá, seu Aguinaldo, seja bem-vindo. Quando ela disse olá, seu Aguinaldo, seja bem-vindo, eu me lembrei de um outro centro que eu fui uma vez, também na cidade de São Paulo, que às vezes tem umas coisas. Eu cheguei com um livro, estava chovendo, a presidenta me recebeu na porta, não sei porque é sempre presidenta que essas coisas acontecem, nenhuma referência às mulheres não, mas eu não sei, é estranho. Estava chovendo, eu na calçada. Ela disse: olá, seu Aguinaldo, seja bem-vindo. O senhor deseja um café, uma água, alguma coisa? Que, aliás, também vai como dica aos dirigentes espíritas. Eu acho que os dirigentes pensam que nós, oradores, somos tudo estressados. Porque onde eu vou é só chá de erva cidreira. Eu não aguento mais beber chá de erva cidreira, gente. Meu Deus! Um pãozinho com mortadela, uma Coca-Cola. Os espíritos não acham ruim, não. Ah, vem tomar um chazinho. Que chazinho? Pelo amor de Deus, sirva alguma coisa com... Nós ainda não estamos desencarnados, não. A gente é de coisa que sustente. E a dirigente disse: senhor Aguinaldo, o senhor precisa de alguma coisa? Eu digo: senhor, eu preciso de uma mesinha. Essa mesinha para quê? Quando ela falou mesinha para quê, eu já senti que o clima ia esquentar. Eu disse: como assim, para quê? Nós trouxemos os livros, lembra? Além de orador, nós somos escritor, divulgamos as obras. Ah, mas não avisaram o senhor? Eu digo: não, do quê? Aqui o senhor não pode vender livro. E eu da chuva, na calçada. Eu digo: ah, não. Eu disse: não, senhor, porque aqui é assim. O senhor manda um livro para a nossa comissão, a nossa comissão analisa. Se a gente achar que o livro é bom, nós compramos o livro mais barato e nós vendemos. O senhor não pode vender. Eu digo: meu Deus do céu, eu vou mandar essa mulher. Sim, porque veja bem, agora eu vou fazer um gancho num outro ponto. Nós espíritas temos que parar com essa mania de achar que nós somos aquilo que nós não somos. Sabe? Nós temos que perder, porque a nossa evolução começa com uma perda. Perda é sinônimo de coisa ruim. Perder um ente querido, perder dinheiro, perder status, mas a nossa evolução começa com uma perda. A perda de quem nós achávamos que éramos. É a perda mais importante da nossa vida, porque você não adentra a vida espiritual achando que é quem você não é. Então nós temos que ser muito sinceros. Por exemplo, ninguém aqui tem de vez em quando assim umas vontades esquisitas, umas coisas assim. Eu vou mais fundo. Ninguém de vez em quando tem uns sonhos eróticos com as pessoas. Diz: meu Deus! Não? Sim ou não? Ah, bom, pensei que era só eu, ainda bem. Porque nós somos gente. Eu não estou dizendo, entendam, eu não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Não é isso que está em questão. O que eu estou dizendo é que nós precisamos assumir o que nós somos. E o que nós somos não é espírito missionário. Nós não somos. Nós somos gente. Nós somos espírito endividado. Nós somos espírito imperfeito. É isso que nós somos. A grande maioria de nós somos isso. Então nós temos que ser sinceros. Eu sou orador, mas não sou Francisco de Assis. E eu disse, mas essa mulher, ela vai ouvir uma coisa. Quer ver? Aquele dia era o espírito Atílio que estava comigo. Ele disse assim no ouvido, guarde os livros. Eu digo, mas Atílio, guarde os livros. Está bem. Porque eu já ia mandar a mulher cuidar do centro, ia voltar no táxi, o táxi me levou, não tinha ninguém que pagava o táxi, pagar o táxi. Eu coloquei o livro no carro e entrei. Mas já entrei assim. E já fui pensando, também eu vou mudar o tema da palestra. O espírito me disse assim, olha, e não mude o tema da palestra, hein? Mas aí eu entendi, ele disse assim, porque veja bem, meu filho. Eu entendi, ele tinha toda a razão. É que na hora nós ficamos muito irritados, disse, olha, tem quase 500 pessoas no salão. É uma postura da direção do centro, o pessoal não tem nada a ver com isso. Você veio para falar de Jesus. As pessoas estão esperando uma mensagem de Jesus. O livro é detalhe, faça a palestra sobre Jesus. Está bem, eu vou fazer então. Assim, mas contra gosto. Mas fiz. Falamos de Jesus, os benfeitores nos auxiliaram, porque grande parte das coisas que nós falamos não é produto nosso, mas é da espiritualidade amiga que nos passa. O pessoal gostou muito da palestra. Quando nós terminamos, a dirigente veio lá e disse, nossa, senhor Aguinaldo, eu gostei muito. Aliás, se o senhor quiser descer os livros, a gente deixa. Eu falei, mas agora também não quero mais. Ah! Falei, senhor Aguinaldo, mas tem gente que quer. Fale para eles que tem nas melhores livrarias espíritas. O senhor vai voltar aqui, eu disse, se Deus quiser, nunca mais. A gente precisa ser mais atento. Aí chegando nesse outro centro, agora eu vou voltar à segunda história para depois voltar na primeira, que foi onde tudo começou. E eu comecei a contar a história e já viu como é que é. Eu cheguei no centro, a dirigente disse, ó, senhor Aguinaldo, aqui o senhor só pode falar meia hora, hein? Eu digo, ai meu Deus. Fui lá falar com a Regina, que é quem cuida dos livros. Digo, Regina, pelo amor de Deus, eu vou brigar com essa mulher. Mas por quê? Porque com meia hora eu não faço nenhum comentário que dirá uma palestra. Uma palestra, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, ela tem um enredo. Você precisa começar, você precisa encerrar. Em meia hora não dá tempo de fazer isso, eu vou brigar com ela. Ele disse, não, pelo amor de Deus, não faça isto. Eu digo, não, eu vou brigar. Não fique quieto, tá bem, vou ficar quieto. Mas assim, eu sentei na tribuna já assim. Aí começou 8 horas, eu tinha até 8 e meia. Mas aí fizeram a prece, 8 e 5. E eu olhando o relógio. Aí foram dar os avisos, 8 e 10. E eu olhando o relógio. Aí foram apresentar o Aguinaldo, aquela baboseira, orador espírita, médio, tudo baboseira. 8 e 16. Eu tinha 14 minutos para falar. A hora que eu levantei, os benfeitores disseram assim, olha, fique tranquilo, você não vai fazer sua palestra, mas nós vamos ajudar em outro setor, nós vamos inspirar o que você vai fazer. E foi uma inspiração maravilhosa. Porque eu comecei a contar uma história verídica, uma história muito emocionante, uma história gostosa. E eu fui contando a história, o público foi entrando na história, e na hora do desfecho da história, eu parei a história. Disse, meus irmãos, eu sinto muito, mas eu não vou poder contar o final da história. Ao público... Queria me esfolar viva, eu digo, não posso, porque são 8h30, a dirigenta falou que eu só posso falar até 8h30, e eu sou uma pessoa muito disciplinada, o que me mandam fazer eu faço, então vocês me desculpem, mas eu não vou contar o final da história, porém, essa história está gravada num DVD que nós temos ali para vender, para ajudar a creche, quem quiser saber o final é só comprar o DVD, não deu para quem quis, faltou o DVD. Aí depois eu falei para a dirigente, se a senhora quiser que eu venha falar 15 minutos de vez em quando, eu venho. Eu gostei da história, quer dizer, é uma coisa terrível. Mas aí, voltando à história principal, a presidenta do centro me disse assim, olha, Aguinaldo, eu tive uma experiência, eu sou médica, eu sou psicóloga, eu sou psiquiatra, e eu tive uma experiência na minha vida muito interessante. Acho que poderá lhe ajudar em palestra. E ela me contou que trabalhou muitos anos num sanatório. Ela disse que um dia chegou uma moça linda, jovem, não mais que 20 anos. Ela disse que a moça era loura, alta, muito linda. Ela estava numa camisa de força, totalmente perturbada emocionalmente. Eu fui fazer entrevista com ela para avaliar o grau de loucura. E uma das perguntas eu indaguei: como é seu nome? Quem é você? E ela me respondeu assim: eu me chamo Maria de Nazaré, sou mãe de Jesus Cristo. Eu anotei na ficha, ela foi hospitalizada. O problema é que lá no nosso hospital já havia internada há muitos anos uma senhora negra, muito alta, quase 2 metros, muito forte, quase 120 quilos, que também se dizia ser Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Um belo dia, naturalmente, as duas se cruzaram no corredor. E essa senhora negra perguntou à moça: quem é você, hein? E ela disse: eu sou Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Ela disse: sua impostora mentirosa, Maria de Nazaré sou eu. E deu uma surra na moça, que ela ficou uma semana na enfermaria. Quando a moça saiu da enfermaria, ela já era uma pessoa diferente. Ela não sorria mais, sempre nos cantos chorando. Eu fui conversar com ela e perguntei a ela por que ela estava triste. E ela disse assim: eu estou triste porque agora eu estou perdida da minha vida. Eu disse: mas por que você está perdida da sua vida? Como por quê? Eu estou perdida da minha vida porque se eu não sou Maria de Nazaré, quem sou eu? E com base nessa pergunta, ela se curou da loucura e se tornou uma médica psiquiatra. Esta é a pergunta da nossa vida: quem sou eu? Não é quem é você exteriormente, fisicamente, quem é você? Quem é o espírito que está por detrás desse corpo físico? Quais suas intenções? Quais suas vontades? Onde você espera chegar na vida? O que é que você acha que Deus espera de você? O tempo está passando. Será que os pássaros das oportunidades não estão voando? Gostaria de fazer 3 observações para encerrar a palestra. A primeira delas é falar agora diretamente do livro. Eu normalmente não fico falando de livro em palestra, mas eu peço licença a vocês para falar desta obra, que deu muito trabalho para ser feita. Porque o objetivo principal deste livro não é consolar, não é consolar. O objetivo principal deste livro é simplesmente falar da estratégia que os espíritos das trevas têm utilizado para destruir os grupos espíritas. Neste livro, por exemplo, nós falamos de muita coisa. Quando eu digo nós, eu estou me referindo aos espíritos, não a mim. Tem muita coisa que nós, do movimento espírita, não sabemos. Por exemplo, vocês sabiam que quando há uma invigilância, os espíritos podem sequestrar o nosso espírito durante o sono do corpo e fazer lavagem cerebral? Vocês sabiam, por exemplo, que às vezes o grupo mediúnico se reúne e ninguém consegue incorporar? Não tem incorporação? É porque os espíritos, muitas vezes, jogaram aquilo que eles chamam de rede inibidora do fenômeno mediúnico, impedindo os médiuns de trabalhar. Vocês sabiam que eles podem implantar vibriões nos grupos espíritas? Podem implantar ovoides, aparelhos parasitas. Nesta obra nós falamos, por exemplo, dos pretos velhos. Por que são impedidos de se comunicarem nas sessões mediúnicas? Para se ter uma ideia, neste livro nós temos uma doutrinação. Mas é uma doutrinação, porque os nossos grupos mediúnicos, salve algumas exceções, só não vão à bancarrota porque os obsessores que vêm são mais burros do que maldosos. São obsessor pé de chinelo, que não sabe fazer obsessão. Se nós pegarmos a chamada inteligência ou inteligência das trevas, nós não damos conta. No livro tem uma doutrinação fantástica. O espírito chega, eu não vou contar ela inteira, que é muito longa, só para vocês terem uma ideia. E o doutrinador diz assim: seja bem-vindo, meu irmão. E o espírito responde assim: olha, em primeiro lugar, não sou seu irmão. não comungo das suas ideias. Em segundo lugar, eu conheço os seus sentimentos. E sei que você não gosta nem dos trabalhadores que trabalham com você, que dirá de mim que você nem conhece. Aí a doutrinadora disse assim, mas sabe o que é, meu irmão? É que nós estamos aqui porque aqui é um hospital. Ele disse, ah, muito bem. E agora você vai dizer que vocês vão cuidar de mim porque eu sou doente, não é isso? Ela disse, é. E quem é que cuida de vocês? Porque pressupõe-se que quem vai cuidar dos outros é porque está bem. Eu não vejo que você esteja bem. Eu não vejo que você esteja em paz. Como é que você quer cuidar de mim? E tem mais. O que faz você pensar que eu sou um obsessor? Só porque eu não sou da mesma opinião que a sua? Agora eu não tenho o direito, como espírito livre que sou, de pensar diferente de você? Mas assim, a doutrinadora ficou doutrinada. Aí veio outro doutrinador. Ele foi passando assim. Eu achei uma maravilha. Porque olha, de vez em quando a gente encontra uns obsessores inteligentes, se eu não amasse tanto o Cristo, eu mudava de lado. Mas eles são muito inteligentes. Veio outro obsessor, veio outro doutrinador e disse assim, meu irmão, já disse que não sou seu irmão. Nós precisamos amar. Ele disse, que bom que o senhor pensa assim. Então por que, que você não tira o amor dos seus lábios e coloca no seu coração? Mas eu amo, se o senhor amasse, o senhor não seria inimigo do seu filho. Há mais de 10 anos que o senhor não vai ver seu filho. Como é que o senhor vem falar de amor comigo? O senhor não consegue amar seu filho. O senhor é um pai ausente. Ele disse, mas eu sou ausente porque eu me dedico muito à causa espírita. E fiz isso, não faltava mais nada. Não faltava mais nada. Além de ser ausente, ainda é mentiroso. E pior, quer culpar a doutrina espírita. Sabe qual é a diferença de nós dois? É que eu sou sincero, você é hipócrita. Eu assumo que estou do lado das trevas. Você é hipócrita, porque você está do lado das trevas e se faz passar por bonzinho. Doutrinou o homem também, já veio outro. Eu digo, meu Deus, vai doutrinar todo mundo. Aí, para encerrar a conversa, o outro doutrinador disse assim, mas meu irmão, o senhor não precisa nos acusar desse jeito. Nós sabemos que somos crianças espirituais. E disse, ah, até que enfim eu encontrei alguém no grupo que tem coerência. Realmente, agora o senhor falou uma verdade. Vocês são crianças espirituais. Se são crianças, não se coloque a fazer trabalho de gente grande. E dê licença que eu vou embora. E não se atreva a mandar me amarrar. E foi embora. Saiu caminhando naturalmente. São as inteligências das trevas, que sabem, por exemplo, criar campo de força. Há espíritos, não são todos, é claro, que emitem o seu pensamento para dentro do grupo mediúnico, estando a 10 quarteirões do grupo mediúnico. Ele sequer passou perto. Então, essa obra, em resumo, vem tratar desses assuntos. Não é uma obra que consola. E não é indicada para quem está começando na doutrina. Ela é indicada para trabalhador, para médium, que não tenha preconceito e esteja disposto a conhecer. E nós tiramos do livro alguma coisa e montamos o DVD A Ação das Trevas nos Grupos Espíritas. É uma palestra de 3 horas, um resumo do livro. Quem quiser, nós estaremos ali dando um autógrafo. Essa foi a primeira observação. Segunda, se o tempo está acabando, uma coisa fundamental, não levem mágoa para a vida espiritual. Não vale a pena. Não vale a pena levar mágoa para a vida espiritual. E quantas vezes nós carregamos tanta mágoa no coração? O espírito nem sobe. Tem gente que quando dorme, o espírito não sai do corpo, ele cai do corpo, que vai para baixo. Está tão pesado de mágoa, de rancor. Eu me lembro que uma vez, nenhuma referência particular às mulheres, não. Mas uma mulher morreu e foi para entrar no céu, estava lá São Pedro, para ver como mágoa faz mal. Porque às vezes a pessoa diz assim, olha, você perdoou fulano? Ah, eu perdoei. Perdoei, não sinto mágoa. Eu confio na justiça divina. Mas ela fala com ódio, que é a mesma coisa de passar a vingança para Deus. E a mulher chegou lá no céu e falou assim para São Pedro, olha, e aí? Eu posso entrar no céu? Morri? São Pedro falou assim, peraí, deixa eu olhar a sua ficha. Olhou a ficha dela, falou, é. A senhora foi uma mulher boa, fez a caridade. Dá para entrar no céu, você só pode entrar, só que tem um porém. Aqui, para entrar no céu, tem que responder uma charada. Hein? Disse, mas é difícil? Disse, não é fácil. A senhora tem que soletrar a palavra amor em 10 segundos. Ela disse, ah, pois não, eu consigo. A-M-O-R. Tá certo, parabéns, ela conseguiu, pode entrar. Ela entrou, ficou amiga de São Pedro. Quando São Pedro precisava sair, ela ficava no lugar dele, aquela coisa toda. Um dia São Pedro foi numa pescaria, e ela ficou tomando conta lá da entrada do Reino dos Céus. Quem chega? O marido dela. Ele diz, meu bem, você é aqui? Ele diz, pois é, meu bem, morri, mas você está aí? Você é. Estou aqui tomando conta para São Pedro, mas o que você faz aqui? Bom, eu morri, né? Vim ver, tem um lugar aí para mim no céu. Ela falou, a propósito, meu bem, como é que foi a sua vida lá na terra depois que eu morri, hein? Isso ah, foi uma maravilha. Sabe aquela enfermeira que cuidava de você? Sim. A gente acabou se casando. E uma semana depois da sua morte eu ganhei na loteria. Nossa. Mas nós viajamos o mundo inteiro. Tanto que o meu coração não aguentou, tinha uma parada cardíaca e morri, estou aqui. E aí, tem lugar para mim aí no céu? Ela disse, tem. Mulher, quando fica brava, é um perigo. Ela disse, tem. Só tem um problema. Aqui, para entrar no céu, tem que responder uma charada. Ele disse, mas é difícil? Ela disse, não, é fácil. Que você soletra em 5 segundos, Arnold Schwarzenegger. Como última observação, para nós encerrarmos a nossa palestra, na nossa casa espírita, o Dr. Klaus não gosta que fala, mas nós temos que falar para citar o exemplo. Nós temos as cirurgias espirituais toda terça-feira. E o espírito, quando faz a cirurgia espiritual, ele não necessita de instrumento, porque as cirurgias espirituais são feitas a nível de perispírito. Então não há necessidade de instrumento. Mas como eu sou médium consciente, eu passei a ter uma dificuldade muito grande de acompanhar o espírito no tratamento. Que como espírito de um médico desencarnado, usa bisturi, anestesia, aquela coisa toda. E eu pedi a ele que me autorizasse a usar um bisturi material, sem corte, para que eu pudesse acompanhar melhor o espírito quando ele faz os seus tratamentos. Ele me autorizou. Então, na terça-feira, faz um mês mais ou menos, e essa mensagem, eu gostei muito e vou encerrar a palestra com ela. Nós nos reunimos para encerrar o trabalho, e o Dr. Klaus, que faz as cirurgias, ele segurou o bisturi na mão e perguntou assim ao grupo, o que é que vocês acham mais importante, o bisturi que eu estou segurando ou eu que manuseio o bisturi? Todos nós, evidentemente, respondemos a segunda hipótese. O Senhor que manuseia o bisturi. Ele disse, é verdade. Porque esse bisturi em cima da mesa é apenas um bisturi em cima da mesa. E este bisturi na mão de um malfeitor pode tirar uma vida. Nunca se esqueçam de uma coisa, meus filhos. Vocês são bisturis nas mãos do Cristo. Quem opera é Jesus. Quem realiza é Jesus. A seara é de Jesus. Vocês são tão somente instrumentos. E na condição de instrumentos, o dia que vocês se distanciarem das mãos de Jesus, serão um instrumento enferrujando sobre a mesa. Ou um instrumento nas mãos das trevas, matando a esperança no coração alheio. Muita paz e muito obrigado.